ondas médias, 550 kHz. ZYD 869. Frequência modulada em 100.7 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Rádio Mantiqueira, Cruzeiro, São Paulo.